o coração e confessar. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor rasgar o coração e confessar. Deixar Deus agir, receber perdão ao me arrepender dos meus pecados. Quero andar com Deus, santo e separado, verdadeiro adorador. Verdadeiro adoro.